Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversa Esquina e hoje voltamos a ser a notícia. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name. Switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot. E é assim mesmo que regressamos às conversas esquina em grande forma com os Clean Bandit e este Rather Be, o novo sucesso que está aí na calha para o verão deste ano. E voltamos às conversas esquina depois de uma pequena pausa pascal. Regressamos assim para mais um programa e hoje com o jornalista José Gabriel Quaresma. Muito obrigado por teres aceito o convite das conversas esquina. É um prazer ter-te aqui. Mas devo-te tratar por jornalista ou devo-te tratar por senhor oficial? Prazer é meu, obrigado pelo convite, é um gosto muito grande, até porque eu comecei na rádio, regressar à rádio, já não vinha à rádio há tantos, tantos anos, estou maravilhado. Oficial porquê? Devido à Força Aérea. É que isso é um mito. É um mito. Eu nunca fui oficial da Força Aérea, eu concorri para o curso de pilotos, creio que em 1988, depois passei nos testes psicotécnicos, fui o primeiro, depois tive problemas nos testes físicos através da, por causa da visão, e como na altura não tinha entrado para a faculdade e não havia as oportunidades que existem hoje, fui à mesma para a Força Aérea. Portanto, eu fui cabo, primeiro cabo na Força Aérea, porque depois de lá está só a pedir ao curso oficiais daí a 2 anos. Portanto, nunca fui oficial na Força Aérea. Isso foi uma revista que publicou por engano. Mas foi alguma vocação, algum chamamento que te levou à Sim, Força claramente, Aérea? Sim. Eu, se não fosse jornalista, era militar. Mas o que é que te leva a gostar desse lado? Leva-me a gostar vários fatores. O respeito, a hierarquia, os valores, os princípios. E aprendi lá muito, muita coisa que me foi útil para o resto da vida. Hoje, se me perguntares se eu trocava a televisão pela carreira militar nesta altura, eu seria eventualmente tenente-coronel ou coronel, muito provavelmente eu trocaria. Eu só não fui militar por um mero acaso. E também fui jornalista de televisão por mero acaso. Bom, aí não tanto, aí trabalhei um bocadinho para isso, mas quase por mero acaso. Mas é um mito urbano. Mas é uma paixão que fica. A partir do momento em que se entra na zona militar do nosso país, em que se representa Portugal a nível militar, é uma paixão que fica e não se esquece? Eu não lhe chamaria paixão. Eu chamaria, antes, aquilo que falta a muita gente nesta altura. Patriotismo? Sim, lealdade à bandeira. Porque eu costumo dizer, as pessoas que fizeram a tropa, a carreira militar, juraram a bandeira. A jura está lá feita. E defendem-na até ao fim, mesmo depois de serem militares. Depois há aqueles que fazem juras, mas que não, que são juras em cima de um livro, enfim. Eu posso dizer que, por exemplo, tantos anos depois, eu dou media training aos oficiais da Força Aérea. E eu tive uma história curiosa, porque eu caí na situação de desertor, e portanto, durante esse período, e portanto até poderia ser mal visto na organização, mas não. O chefe de Estado-Maior gosta de mim. Reencontrei camaradas desse tempo, que hoje são oficiais superiores, e já há 2 anos que faço media training nos cursos de oficiais da Força Aérea. Portanto, nunca irei esquecer a tropa, a vida militar, porque de facto fui ali beber muitos valores que me ajudaram a ser o homem que sou hoje em termos de princípios e de caráter. Mas o porquê desse fim tão rápido dessa carreira militar? Sabes, Ruben, a minha vida, eu tenho 44 anos e nada na minha vida foi linear. Tudo aconteceu com picos, com situações quase inexplicáveis. Eu fui voluntário, como te disse, e fui desertor. Mas depois até me entreguei e fiz o tempo que faltava e até recebi um louvor que não foi público, porque não podia ter louvores públicos, porque era desertor, devido a um incêndio que houve na base. Eu fui o primeiro a ir para lá, enfim. E depois o comandante reuniu a unidade toda nessa altura. E disse, ó, aqui está um exemplo, eu era um desertor, mas eu fui desertor não porque fugi à tropa. Como te disse, eu queria ir para o curso de oficiais, de repente percebi, depois de lá estar dentro, que só ao fim de 2 anos é que poderia ir, 2 anos são 24 meses, e ao fim de 26 meses, portanto já faltavam 10 meses de contrato, eu estava a viver sozinho em Portugal, os meus pais estavam no estrangeiro, e eu não tinha dinheiro. O ordenado não chegava para a renda da casa, porque os meus pais não podiam enviar sequer dinheiro. Naquela altura havia restrições, quer do montante, quer da periodicidade. E eu coloquei a minha questão à Ação Social da Força Aérea, que me disse, ok, vá para a África do Sul e nós anulamos o contrato, os 10 meses que faltam. Só que houve uma diferença entre a chegada dos documentos que comprovavam que eu tinha trabalho, residência, etc. Houve uma decalagem de 1 semana, e portanto eu não me apresentei nessa semana e caí na situação de desertor. Quando regressei da África do Sul, entreguei-me, fiz os 10 meses que faltavam, já estava a tirar o meu curso de jornalismo no Senjor, quando fui chamado para ser julgado. E fui julgado, condenado, apanhei 1 ano de presídio militar, com pena suspensa, por causa de uma amnistia que houve, e pensei, bom, aliás, eu pensei, quando regressei, que ia ser hostilizado, não é? Dentro da base, eu estava na base aérea na OTA, e pensei, vou ser hostilizado por toda a gente, porque fui desertor. Não acreditas. Eu não acreditei quando cheguei à unidade no primeiro dia que me apresentei, a forma como fui recebido e amigos que guardei 20 e tal anos depois. E portanto, sim, sou patriota nesse sentido da bandeira, dos valores, dos princípios. Sou, muito. Acreditas no amar Portugal? Não. É possível amar um país? Não. Não. Não acredito no amar Portugal. É possível amar um país? Eu costumo dizer que Portugal, nós estamos a fazer 40 anos da liberdade. E nos últimos 40 anos, digamos que cada ano foi um campeonato. Um campeonato de futebol. E nós temos uma brilhante equipa, um brilhante plantel. Tivemos azar que durante 40 anos não tivemos um treinador de jeito. Esta é a forma que eu me olho Portugal. É possível amar Portugal, mas é difícil amar Portugal com todos estes treinadores que vestem fatos com cores aberrantes. E essa paixão pelo jornalismo surgiu depois da prática militar, ou também sentiste na altura que podia ser uma vocação? Ou novamente, mero acaso? Foi mero acaso. Eu nunca pensei ser jornalista na vida. A minha atual mulher, há não sei quantos anos, desde o século passado, é jornalista, é editora de política na TVI, e quando terminámos o liceu, eu fui para a Tropa e ela foi para a Renascença. E já ao fim do ano era editora da RFM. E foi com ela que eu fui começando a gostar disto. Porquê? Porque eu ia com ela às festas, via, na altura, as figuras todas, convivia com elas, e aquilo começou-me a interessar. E comecei a perceber que, se calhar, eu gostava de contar histórias. Mas mais do que gostar de contar histórias, gostava de ser eu a estar dentro da história a contá-la. Porque isso é um privilégio. É um privilégio muito grande. E eu sou jornalista, acho que devido ao António Sala. Ele nunca soube disto. Porque na altura o António Sala quis fazer uma revista que era Jogos de Rádio. A minha mulher, enfim, falou com ele. Eu fiz um texto e o texto foi recusado. E aquilo enervou-me de tal forma que eu disse assim, eu vou provar a mim mesmo que vou ser jornalista. E assim foi. Eu entrei para o Senjor à terceira tentativa. Éramos sempre 1.200 para entrar 10, 12. Só entrei à terceira. Entrei como sendo o primeiro suplente, porque dois desceram e eu subi, e portanto tudo foi feito assim por mero acaso. Obviamente, as coisas acontecem por mero acaso e por vontade, mas depois de acontecerem, depois eu entrego-me. Depois entrego-me completamente e incondicionalmente. E conseguiste, chegando agora aos 44 anos, conseguiste provar que aquele texto recusado estavam plenamente errados quando o recusaram? Sim, até porque depois, neste meio tempo, tive um outro input que eu nunca mais me esqueço, esse sim fez-me ser jornalista. O Fernando Cascais, uma pessoa que eu admiro imenso, um jornalista da velha guarda, era, por assim dizer, o meu coordenador de curso. E uma vez, na avaliação do Natal, ele deu-me negativa a português porque eu escrevi a palavra potencializar. Ele dizia que era potenciar. E ao fazer esta análise, esta correção, disse-me assim para mim, olhos nos olhos, tu nunca irás ser jornalista. E eu fui para casa de férias de Natal, eu sou escorpião, sou um bocado torcido, e fui para casa e tive as férias todas a pensar naquilo, e olhei para o espelho e disse, não, vou. Vou e fui. Fui o primeiro em rádio, fui o segundo em televisão, fui o quarto em imprensa, o terceiro em fotojornalismo, e sou, acho, um dos alunos do Senjor que, se eu hoje lá for, as pessoas recordam-se de mim, tratam-me com carinho, e a minha vida toda tem sido feita um bocado assim. O jornalismo é uma luta? É uma luta segundo a segundo. As pessoas não têm muito a noção. Há jornalistas e jornalistas. Há jornalistas que gostam de dizer, bom, eu trabalho no sítio tal, ok? Mas depois, na prática, são funcionários públicos. Enfim, este não é um bom exemplo. Até porque estas duas palavras têm que ser cuidado. Se tem uma postura de, ok, eu vendo a minha imagem porque estou no sítio tal, mas depois lá dentro é tudo ao contrário. Não. Ser jornalista é um desafio, e cada vez mais, sobretudo com o desenvolvimento tecnológico, sobretudo com a velocidade a que a informação nos chega, nos passa, a tratamos, e é um desafio porque nós ainda temos, felizmente, um código deontológico. E adaptar as novas realidades a estes pressupostos éticos e deontológicos é um desafio constante, muito, muito, muito intenso, sobretudo. Depois, eu entendo que, para ser jornalista, seja em que área for, tens que ter, é como os jogadores de futebol de alto nível, tens que ter regularidade. E para teres regularidade tens que trabalhar muito. Para trabalhares muito tens que te adaptar a todos os inputs novos que te chegam. E isso é um desafio constante. Se calhar por esse desafio que tu agora referiste, eu ainda não larguei o jornalismo. Mas é difícil viver nesse limbo dos novos meios com o jornalismo e ter que se adaptar ao momento. Um jornalista não pode sofrer de inadaptação face às mudanças constantes que se vão atravessando? Hoje ser jornalista é diferente de quando colocaste na tua cabeça, ok, vou ser jornalista. Os princípios básicos são muito diferenciadores de há 20 anos para cá? Essa é a questão. Eu acho que os princípios básicos são os mesmos desde o primeiro dia, desde que há jornalismo. Mas depois eu olho para a classe jornalística, olho para os fóruns, olho para as redes sociais e questiono-me muito, porque se calhar a esmagadora maioria dos jornalistas não tem a visão, não tem o campo aberto para perceber que o que está a vir, esta nova era, eu até lhe chamaria este advento, é bom. Isto é a evolução, isto é o desenvolvimento. Mas o que mais me assusta na profissão, neste momento, nem são os novos. Nem são os novos, são os mais antigos. Onde eu, se calhar, até me posso incluir, em termos de faixa etária, não de posicionamento, que são aqueles jornalistas que, de alguma forma... Qual é a palavra? De alguma forma já estão tão formatados que tudo o que aparece é criticado, é criticável, é para deitar abaixo. Isso é que me assusta na profissão. Mas sentes alguma relutância em mudar? Quase um não quando aparece algo novo, um não logo imediato? Não de todo. Eu se calhar sou um privilegiado, porque eu... Algum saudosismo daquilo que o jornalismo... Ai, é? Sim, sim, sim. Eu sou dos meus mais arcaicos, mais... Eu sou um tipo muito saudosista. Em tudo na vida, em tudo. Eu vivo muito do passado, ao contrário da maior parte das pessoas. Acho que o passado são as páginas do nosso livro que fazem a nossa história. Eu sou saudosista, assumidamente. Sim, sim. Eu tenho saudades. Repara, eu tive a sorte de passar por sítios fantásticos. Eu estive na TSF enquanto estagiário e, naquela altura, os estagiários não iam à antena há 5 anos. Eu fui o primeiro a ir à antena, porque trabalhei, porque mostrei. E sou saudosista quando a Elizabeth Caramelo, ou João Paulo Baltazar, ou Fernando Alves, ou algum desses monstros chegava ao pé de mim e me corrigia. Hoje em dia tu entras numa redação e, se não houver um Quaresma qualquer predisposto a, até porque eu dou aulas, tenho essa predisposição, os miúdos entram ali e estão perdidos, são lançados às feras, seja na rádio, seja nos jornais, seja na imprensa. E agora, com estas mutações, os próprios jornais têm canais de televisão, ainda bem, e eu acho que essa gente nova, esse sangue novo que entra, vem preparado, o que eu acho que precisam é de apoio. E esse apoio, na altura em que eu comecei, existia. E ainda existe para mim, eu posso dizer, eu já iniciei funções de editor na Regi, de jornais, e a primeira vez que lá entrei, disse aos meus colegas que conheço há 19 anos, malta, eu vou fazer perguntas estúpidas, mas respondam-me, riam à vontade, mas respondam-me, porque isto para mim é novo. E de repente conquistei a Regi, e nunca me falhou nada. Portanto, esse espírito que te estavas a referir, ele ainda existe. Nós é que temos que puxar por ele. Há falta de vontade do querer ensinar ao sangue novo que aparece? Eu não chamaria falta de vontade, até porque eu só conheço o meio onde trabalho, que é a TVI. Na TVI, nós não temos falta de vontade. Na TVI, desde que tenhamos disponibilidade, ensinamos, explicamos. Mas acho que, de forma genérica, não lhe chamaria falta de vontade, mas falta de disponibilidade. Porque cada um de nós, e falo agora genericamente, na rádio, na imprensa, na televisão, nos online, cada um de nós tem que fazer o seu, a tal competitividade. Tu só consegues ser competitivo e manter-te numa primeira linha se estiveres a fazer bem. E, portanto, quando estabeleces a prioridade entre eu tenho que fazer bem ou eu tenho que agora ensinar, a prioridade és tu. Mas depois, se tens tempo, é preferível não ir almoçar durante uma hora, meia hora e ensinar. Porquê? Porque só formatando, só ensinando bem, seja na escola, seja no terreno, é que nós garantimos que a nossa profissão vai continuar a ser digna, vai continuar a ter credibilidade, que está cada vez mais pelas ruas da amargura, até porque o público, com a diversidade de oferta que tem, neste momento é muito mais exigente e muito mais crítico. E aos olhos de José Gabriel Quaresma, que jornalistas estamos a formar? Sabes que eu acho, pode até parecer um contrassenso, mas eu acho que estamos a formar jornalistas mais bem preparados, tecnicamente, para entrar numa redação, mas muito menos preparados intelectualmente para serem jornalistas. E eles conhecem o país real? De todo, não. Não, não conhecem o país real. Eles precisam de conhecer o país real para se tornarem bons jornalistas. Mas sabes, Ruben, eles é generalizar muito. Apanha-se miúdos muito bons, muito bons, e esses são aproveitados. Eu tenho exemplos na TVI e não só, são aproveitados. Eles não só conhecem, não conhecem o país real, como muitos não sabem escrever, como, repara, tu não podes, se queres ser jornalista, não saber quem foi Salgueiro Maia. Tu não podes, se queres ser jornalista, achar que o 25 de Abril foi por aí uma final de uma taça qualquer de futebol. Compreendes? E isso acontece, infelizmente. Impreparação dos miúdos, culpa de quem? De quem os ensina. Mas há aí um olhar de professor teu quando estás na redação, como das aulas também estás ambientado esse formato de ensinar a um olhar mais clínico sobre cada uma das situações, não do ponto de vista jornalístico, mas do ponto de vista mais técnico, do aprender, do ensinar. Sim, claro. Eu, por exemplo, se perceber que um aluno meu comete uma gafe daquelas que não deve, eu não lhe digo, olha, tu não sabes escrever, eu vou por outros caminhos e ele chega lá. Sim, eu optei por uma situação. Eu tive casos na TV nos quais eu abordava as pessoas em causa e dizia, olha, tu não estás a fazer bem, devias fazer assim, assado. E, olha, tinha um olhar assim de alto a baixo, tipo, mas que é isto? E optei por não me voluntariar. Mas, se eu vejo alguém em dificuldades ou se alguém me aborda, tem todo o tempo do mundo. Eu posso ter um trabalho de uma hora para fazer, que eu dou-lhe 50 minutos e faço o meu em 10. Não consigo dizer não. E isto não tem a ver com ser professor, tem a ver com o que eu te disse antes, que é, se não formos nós a formar estes jovens, somos nós os responsáveis por estarmos a matar o jornalismo enquanto jornalismo. Mas também sentes alguma relutância à crítica? Achas que não há espaço de encaixe para estes novos jornalistas receberem críticas constantes? Algum mimo, entre aspas, pode ser trazido por uma... Não, por se calhar eu tive azar. Eu acho que isso tem a ver com as pessoas, com cada um. Se calhar eu tive azar. As pessoas que eu abordei na altura eram pessoas que estar ali ou estar no outro lado qualquer era indiferente. Se calhar eram pessoas que olhavam para a minha figura, conheceram-me e não vou com a tua cara, não sei. Eu não generalizo tanto. Eu acho que estão mais bem preparados tecnicamente, estão mais mal preparados em termos de cultura, de abrangência, dos conhecimentos. Não acho que, pelo menos, aqueles com quem eu tenho contacto, que sejam relutantes a querer aprender. Porque o que eles querem é serem tratados de igual. E se tu os ensinares aqui, dizer, olha, isto é assim, assim, assim, vai dar este resultado, faz lá. Eles fazem e dá... A partir daí eles seguem-te e vão-te perguntar. E são 20 anos de experiência, ou 22 anos de experiência, no meu caso. Tem também a ver com a forma como abordas. E tem a ver com as pessoas que estão à tua frente. Sentes que há vontade de aparecer? Ah, isso é... Também no jornalismo? Isso, repare, é isso que a mim me causa alguma urticária. Causa-me urticária. Eu fui pivô ao fim de um ano e meio, 2 anos de TVI. Por acaso. A pessoa não pôde ir apresentar aquele programa, que nunca mais me esqueço, que era o Quarto a Fundo. Fui eu, pela primeira vez, sem teleponto, de improviso, com a Ana Lourenço, que está na SIC, e a Cristina Reina, que é a editora de Internacional da TV, ao meu lado a apoiarem-me. Mas só havia, nessa altura, 4 canais. Okay? Portanto, os apresentadores, era fácil identificá-los. Acho que por isso eu também tive sorte. Lá está uma casualidade. Tive alguma sorte, que foi naquela altura só havia 4 canais, eu comecei a aparecer no desporto e as pessoas começaram a conhecer. Hoje, se eu aparecesse hoje, ninguém me iria conhecer durante 20 anos, porque há muita oferta. Mas há muita... É isso que eu digo aos alunos, porque eu sinto isso. Qualquer aluno que vá fazer um curso de televisão quer é aparecer. Eu ainda agora terminei um curso de apresentadores de televisão, vou começar outro dia, 15 de maio, na ETIC. E o que eu lhes digo, apresentadores de televisão, e o que eu lhes digo é vocês, tirando de uma ou outra exceção com sorte, nunca serão, nos próximos 10 anos, apresentadores de televisão. Mas aprendam, porque se aprenderem, têm mais facilidade em ser do que se não aprenderem. E tenho-me dado bem, um bocado com esta estratégia. E quais as razões para essa vontade de aparecer? Quem está na comunicação social, neste caso na televisão, sofre de um síndrome de falta de atenção? Pode ser complementado com essa aparência na televisão? Sabes que há uma coisa que se chama ego e outra que se chama umbigo. E o ego precisa de ser alimentado. E o ego está ligado ao umbigo, não é? E hoje vive-se muito desta fama instantânea. Eu às vezes questiono... Há uma ilusão grande. É, há uma ilusão grande que é mesmo uma ilusão. Eu hoje questiono, às vezes digo assim, bom, eu sou uma espécie de Gabriel Alves da era moderna, com as devidas distâncias, claro. Porquê? Porque só havia 4 canais, as pessoas conheceram-me e ficou. E ficou. E se eu te disser que me incomoda ao longo de todos estes anos entrar num restaurante onde eu vou todos os dias e o restaurante olhar para trás como se eu fosse um extraterrestre, quando eu vou lá todos os dias, incomoda-me. Mas eu percebo que as pessoas, nesta era nova para todos nós, queiram essa exposição, queiram aparecer. Vai às redes sociais, vê. Há um narcisismo global neste momento que eu não estou a criticar. É legítimo. Mas antes, cá atrás, a montante, devia haver preparação. Só depois então chegar aí. E é isso que eu digo sempre aos meus alunos. Venham de cá de baixo e subam. E se conseguirem subir, onde lá chegar. E o que é que esse narcisismo traz de negativo ao jornalismo? Traz de negativo, porque, por exemplo, eu vou criar um boneco, ok? Um boneco, não é um exemplo particular, é um boneco. Se aparecer uma miúda com um decote maior, estagiária, essa miúda daí a dois, três dias está a fazer diretos. Certo? E não tem preparação para fazer diretos. Nas televisões internacionais, eu estaria a começar agora, porque eles têm todos cabelos brancos. E nós temos poucos pivôs, por exemplo, ok, dali do Zé Alberto Carvalho para cima, ok, já é aceitável, mas depois tens quem? O Henrique Garcia, por aí, daqueles pivôs veteranos como tem a BBC e essas estações. Não sei. Mas uma coisa eu sei, que temos que ser nós, nem que sejam só um, dois, três, a espartilhar essas vontades de aparecer e dizeres, primeiro aprendam, primeiro façam bem. E depois pensem na fama, porque a fama é efêmera. E quem não tiver consciência disso, e eu tenho há 20 e tal anos, está tramado. Tornámos o jornalismo uma parte integrante daquilo que é a cultura pop. Sim, completamente. E já não é só a televisão. Se tu reparares, se fores ao Facebook, existem muitos jornalistas de imprensa, de rádio, que já têm aquela plataforma para promover os seus trabalhos, para se promoverem a si próprios. E volto a dizer, não é uma crítica, eu também o faço. Ainda bem que há as redes sociais, porque cada um de nós hoje tem um espaço de opinião livre para todo mundo. Podemos ir lá e falar e dizer. Mas isso também eu acho que é fruto dos tempos que vivemos. Hoje temos tantas ferramentas que podemos utilizar nesse sentido que seria uma estupidez perfeita não as utilizarmos. Portanto, este meu discurso não é um discurso totalmente crítico. É mais um discurso de enquadramento da realidade e de tentar deixar aqui qualquer coisa que possa ajudar. O que é que o professor José Gabriel Quaresma gosta de transmitir aos seus alunos? Olha, curiosamente, eu estive numa reunião na ETIC, antes de vir para aqui, a preparar o ano letivo que vem, e disse à presidente da escola, e ela sabe que eu não sou um professor ortodoxo, porque eu não sou professor, ponto. Eu vou lá passar conhecimentos. E digo-lhe sempre uma coisa. Vamos ser uma redação, não vamos ser uma sala de aulas, e a partir de agora eu vou passar-vos conhecimentos, eu vou dar-vos as ferramentas todas para colocarem dentro da vossa caixa de ferramentas. E no fim, com a caixa na mão, eu vou-vos levar à fábrica. E vocês depois me dirão o vosso verdito. E o que acontece é que no fim de cada curso eu pego nos meus alunos e levo-os à TVI para passarem lá um dia, para verem tudo aquilo que eu lhes ensinei, ou por outra, que eu lhes passei. E no fim todos me dizem, não é o que nos disse, é ainda mais. Ou seja, é um bocado... Eu tento nas minhas aulas que elas sejam hiperreais, o mais próximo possível da realidade. Porque não interessa estar a formar pessoas para depois entrarem numa redação. E não é nada assim. Interessa formar pessoas para entrarem numa redação e saberem escrever um texto, saberem definir um plano, saberem escolher o plano, saberem quais são os perigos, como é que devem utilizar os planos, a dinâmica da própria redação, como é que se constrói um alinhamento, todo o processo. Isso é que é o importante. E... modéstia à parte, tenho-me dado muito bem com isso, até ver. Mas hoje formam-se novos valores com base em aspectos irreais. Muita teoria, pouca prática. Há muito esse síndrome de aprender por aprender. Bom, eu pareço aqui o advogado do diabo. Mas se nós fôssemos analisar tudo, se calhar metade não tem capacidade técnica, qualidade técnica. Bom, eu também estou aqui a misturar uma coisa sem querer. Estou a misturar a programação com a informação. Hoje não é jornalista quem se forma, mas jornalista que passa tempo na redação. Há um prazo mínimo para se dizer, ok, estou na redação há X tempo, agora sim sou jornalista. Eu quando fui eu, tive 2 anos como estagiário, até ter a carteira profissional, tinha carteira de estagiário. Eu creio que não mudou. Só que o que acontece agora é que nenhum estagiário está 2 anos numa redação por motivos óbvios, não é? E reconheço que é muito mais difícil para quem quer ser jornalista. E há muita gente, felizmente, a crescer. Felizmente. O jornalismo não vai desaparecer. Mas é muito mais difícil hoje em dia chegarem lá do que era quando eu comecei. Isso eu também tenho essa consciência plena. Por isso mesmo tento ajudar, seja nas aulas, seja enquanto profissional na redação. Mas o jornalismo voltou a ser uma atividade atraente? Ou manteve-se sempre, como já falamos aqui há pouco, regular? Do ponto de vista de quem? Do público? Do ponto de vista de quem o quer fazer? De quem o quer fazer? Talvez essa cultura também do querer aparecer não terá tornado o jornalismo uma atividade mais atrativa, mais atraente? Sim. Visto com outros olhos? Sim. E vou-te dar o meu exemplo. Eu trabalhei muitos anos para a TVI, a TV TV 24. Veio a TV 24 e era o canalinho. E eu estava ali a trabalhar a 2 metros. Das pessoas que faziam, que somos todos, mas depois há pessoas que fazem mais para a TV 24. E agora, quando a Direção de Informação, há um ano e tal, me convidou a regressar à apresentação, fora do desporto, porque eu saí por opção, estava farto, fiz um período de nojo e regressei. E regressei isto na TV 24. E, portanto, neste momento, até para além da apresentação, tenho uma função de desk, estou numa equipa quase de intervenção rápida, diária. E o que é que eu noto? Hoje já me era difícil trabalhar só para um jornal às 13 ou às 20. Já não conseguia. Entrei naquela dinâmica de hora a hora, de meia e meia hora, de estar completo, sempre permanentemente informado. Entrevistas. Eu acho que é muito mais atrativo hoje. Vamos ver. Hoje o jornalismo, eu não lhe chamaria atrativo, hoje o jornalismo tem muitas, muitas mais valências que tinha quando eu comecei que podem ser aproveitadas. Isso eu digo aos meus alunos. Eu dou-lhes muitos exemplos, eu dou aulas, eu coordeno o curso de audiovisual na ETIC e dou-lhes a cadeira de apresentação de televisão. Eu costumo dizer aos meus alunos que esqueçam a TVI, esqueçam a SIC e a RTP. Os que conseguirem ir vão. Mas vocês hoje têm Bola TV, vocês hoje têm canais online de televisão. Portanto, hoje têm uma oferta muito maior do que havia naquela altura. Portanto, se eu quero ser jornalista e se tenho várias portas para bater, acho que é muito mais atrativo atualmente do que era há 20 e tal anos. Mas sentes essa vontade de respirar a redação mais do que estar sentado a ler o teleponto? Há mais adrenalina, mais vontade quando se trata de estar do lado cá das câmaras? Foi um processo também, foi resultante da idade, da própria experiência que tens tido? Sim. Eu tenho tornando-nos mais pessoas de secretária? Boa pergunta. Eu tenho a felicidade em televisão ter feito tudo, só ainda não realizei. Portanto, já fui editor já de desporto em 2000, já fui editor de jornais, e às vezes sou, raramente, mas às vezes sou, estou no desk, etc, etc. A função no desk, eu tenho duas funções no desk. Uma é estar a trabalhar, efetivamente, está a haver um discurso na Assembleia, e sou eu que estou a seguir e a cortar os vivos, e a pôr leads, e a pôr no ar, e dizer à regi. E depois tenho também uma função de desk, eu e o Bruno Ferreira, quando ele não está, que é, no fundo, team leader. É, no sentido que ali, em mim, há 100 pessoas com um problema cada, e eu passo a ter 100 problemas. Portanto, tudo em cima de mim. E estou ali sentado, portanto, eu não saio em reportagem já há muito tempo. Vou sair sexta-feira. Ou por outra, saí na sexta-feira, na véspera do programa. E, portanto, mas é uma coisa específica que eu já fiz sobre barcos, e eles quiseram que fosse eu. E, portanto, eu passo muito tempo sentado. Ok? Mas não nessa ótica, porque eu estou sentado, mas estou a fazer jornalismo puro e duro. Por isso mesmo, eu digo, estas novas portas que se abriram são fantásticas. Nós é que podemos não as conhecer e achar que não são. Portanto, eu passo o dia sentado e bebo 1,5 litro de água e saio da TV e tenho que ir correr 10 km e estive sentado a fazer jornalismo. Mas, sendo uma pessoa tão saudosista, não há a saudade, cá está, de voltar ao terreno, de fazer uma grande reportagem, de estar todos os dias fora da redação, conhecer, ou voltar a conhecer, ou voltar a descobrir esse país real? É quase um sacrilégio o que eu vou dizer, porque todos os jornalistas têm a mania de dizer eu gosto é de andar na rua, sim, eu gosto é... Pá, mas eu não. Já tive a minha conta. Já tive a minha conta validade de andar à chuva, de andar ao sol, de andar etc. Porquê? Porque nós também confundimos muito a reportagem. A reportagem do dia-a-dia não é propriamente reportagem, é agenda. Tenho saudades de fazer reportagens. Tenho saudades do... Ter uma história tua. Uma história minha. Tenho saudades do desporto, passei lá há 15 anos ou o que foi, das viagens, dos camaradas, dos jantares, da... Tenho. Não tenho assim tanta saudade de andar na rua porque já bebi disso, mas sobretudo porque estou, no fundo... Eu sou um homem de desafios, gosto que me desafiem, e gosto de pressão, e gosto que me pressionem. E estou, há um ano e tal, a tentar conquistar de novo o meu espaço, a minha marca, mostrá-la, e essa mudança que é apresentar notícias num registro diferente do que é o desporto, informação geral, estou no desk, é uma coisa de imensa responsabilidade mesmo, portanto é um desafio constante, e tenho a capacidade de dizer, ao fim de 22 anos e de 20 anos de televisão, de dizer, estou com novos desafios, a aprender com todas as borboletas que estão cá dentro da barriga. E isso é a mola. É a mola, porque se não existirem essas borboletas dentro da barriga, não andamos aqui a fazer grande coisa. E sentes-te confortável neste regresso à TV24, mesmo sendo no fim de semana? Neste momento não trocava por nada o que estou a fazer. E não sentes que é um horário com pouca visualização, já que estamos no fim de semana, estás nas manhãs, não te sentes algo injustiçado? Ou foi também a opção própria estares nas manhãs com aquele horário? Eu não poderia estar a sentir-me injustiçado, porque foi esta direção de informação que olhou para mim, pegou em mim e disse, este tipo tem que vir para aqui. Portanto, quando tu ganhas um voto de confiança, que acaba por ser um voto de confiança, não podes estar desmotivado. Por outro lado, eu não estou ali metido porque, ok, era amanhã, deixa lá estar encaixado. Como tu sabes, faço jornais de prime time. Faço jornais às 14, faço a 25ª hora, que não é o meu slot horário, mas ainda na quinta-feira fiz. Depois da manhã vou fazer, e portanto nós na TV24 não temos muito a lógica, exceção feita a um ou dois produtos, enfim, a 25ª hora tem um bocado o formato do João Maia Abreu, um jornal específico de referência, o Jornal das 9 durante a semana com a minha mulher Carla Moita e com a Paula Costa Simões e a Constança Cunhissá, tem um formato específico, mas depois no fundo tapamos buracos no bom sentido. E, portanto, eu posso dizer, por exemplo, que nos últimos meses ainda não fiz o meu horário uma única vez. É o Pedro Carvalhas que está a fazer, estou a fazer tarde, das 2 às 8. E não há essa, eu acho, não há essa concorrência. Nós queremos é estar no ar, ou não, a fazer notícias, a dar notícias e notícias e notícias, e passar as 8 horas de trabalho sem quase conseguir respirar. Porque isso é fazer jornalismo. Mas é um regresso feliz. Sentes-te contente cada vez que entras no ar e dizes, ok, é isto? Muito, muito, muito, muito feliz. Eu acho que sou mais feliz agora do que fui feliz quando começaram. E acho que é de justiça dizer os nomes. O Nuno Ferreira, que é o diretor da Sport TV, e o Jaime Almeida Ribeiro, que é o diretor de comunicação da Companhia das Lesírias, foram eles quem me abriram a porta e quem apostou em mim. Sinto-me muito mais feliz agora, porque também a maturidade é outra, e consigo olhar para o reconhecimento que quem manda em mim tem de uma forma diferente. Sinto-me bastante feliz e posso dizer, neste momento não trocaria, dentro da TVI, não trocaria o que estou a fazer por nada, a não ser por uma coisa, porque experimentei e adorei, que era fazer regi, editar na regi, editar jornais. É uma coisa absolutamente fascinante e alucinante. Tomares uma decisão num segundo enquanto está toda a gente à tua frente aos gritos, é fantástico. Mas de resto, estou tão bem como estou que não preciso de mais nada. E no momento de ruptura que falaste há pouco, em que fizeste esse período de sabático fora da antena da televisão, porquê é que tomaste essa decisão? Falaste que estavas farto, cansaste da exposição, cansaste daquilo que fazias, cansaste do tema de esporte? Cansei-me disso tudo. Cansei-me da exposição porque... vamos ver, cansei-me da exposição, sendo que essa exposição foi o que me trouxe até aqui. E havia espaço para te cansares nessa altura? Havia, porque sabes, quando chegas a uma determinada idade e maturidade e começas a olhar para as coisas e começas a dizer, bom, eu vou fazer diretos das 9 da manhã às 8 da noite. Mas depois tenho que estar a levar com ambientes hipertensos, com gente mal educada, que te querem bater. O meu grande problema foi sempre os ambientes. E chegou uma altura que eu disse, entre trocar a minha carreira, que eu tive 15 anos a construir, e agora vai por água abaixo, e eu ser um tipo mentalmente saudável e ter prazer no que faço, prefiro trocar. Depois, imaginas o que é acordares, ires para um treino e já saberes, porque vês a net e já sabias quem é que não tinha treinado, portanto já levavas a reportagem quase feita. Os discursos redundantes, sempre. E senti ali um bocado de necessidade, portanto, os fatores que me levaram a abandonar foi a pressão dos ambientes, que eu já não estava a conseguir lidar com, porque eu era uma figura que as pessoas reconhecem. Hoje eu vou ao futebol, hoje posso ir livremente cá à escola, mas vou ao futebol, e ainda agora, quando foi o Benfica campeão, me disseram, você é do Benfica? E eu disse, não, vim cá só ver a bola, sou do Sporting. Posso ir ao futebol, coisa que eu não podia fazer. Eu, a primeira coisa que fiz quando saí do desporto, nesse dia, foi ir ao Estádio da Luz comprar 2 cativos para mim e para o meu filho e fazer-me sócio para ir à bola. tinha saudades de ir ao futebol, tinha saudades de ver futebol, eu perdi a paixão do futebol. Portanto, foi o ambiente. E depois foi um bocado a limitação que eu sentia em relação a mim, por sentir que tinha capacidade para fazer outras coisas, abarcar outros desafios, e tinha que ir, e tinha que... Eu sou um bocado assim, eu não sou... Eu, como dizia o Maradona, ou preto ou branco, cinzento não. E portanto, se eu tenho uma carreira de 15 anos, mas para tentar ser feliz tenho que a deitar abaixo, então seja. E deitei abaixo. E passei 4 anos num limbo que eu não sabia muito bem o que é que ia acontecer, de facto. Mas como jornalista mais geral, neste caso, sentes-te mais à vontade para transmitir a tua opinião? Não, de todo, e tenho tido alguns dissabores, e é tudo sempre uma aprendizagem, sobretudo nas redes sociais. Porque parece ser que, quando estavas no desporto, parece ser quase como um caso de vida ou de morte, revelares o teu clube. Mas sempre revelei, e revelo sempre que me perguntam, porque eu acho que, é como te disse no início da entrevista, a nossa vida são páginas de um livro que nós escrevemos, e a minha página está lá escrita, eu sou do Benfica, ponto. Agora, quem achar que, por eu ser do Benfica, esteja no desporto ou esteja a dar uma notícia do Benfica na informação geral... Vai ser menos independente. Epá, então tem que ir ao psiquiatra. Porque até pode ser que conheça casos desses. No meu caso particular, tem que ir ao psiquiatra. Por uma razão muito simples. O Benfica dá-me alegrias quando é o apito inicial até o apito final. Mas quem me dá o ordenado para pagar a renda da casa, os carros, a escola dos filhos, etc., é o meu trabalho. E quando eu sentir que não estou a ser totalmente imparcial, bato com a porta e vou-me embora. E nunca aconteceu, podes não acreditar, nestes anos todos nunca aconteceu alguém de espectadores fazer-me uma crítica negativa, seja de que clube for. Nunca, até hoje. Mas consegues delinear bem essa fronteira? É uma fronteira que também se trabalha em relação àquilo que se pensa e se acha, e não só em relação ao futebol e àquilo que se transmite. Dá vontade, por vezes, numa determinada notícia, numa determinada manchete, dizer isto comigo era assim, assim, ou penso isto, isto e aquilo. Às vezes dá, entre aspas, ganas de transmitir aquilo que se pensa. Dá. Dá porque somos humanos. E nós damos notícias que nos tocam também, a nós, aos nossos. Mas é isso que faz um jornalista, é conseguir colocar esse vidro. Porque senão então todos, vamos ver, todos somos jornalistas, todos sabemos contar histórias. Mas para ser jornalista tens que cumprir códigos, regras e tens que ter técnicas. E tens que ter experiência depois, exatamente para, se eu vou ler um pivô, eu posso manipular esse pivô e passar a minha mensagem, a minha, sem que tu te des conta. Mas isso seria violentar-me, autoviolentar-me. Eu dou as notícias que tenho que dar. Mas é um processo de aprendizagem. Eu vou dar o exemplo do Facebook. Eu utilizo muito o Facebook, eu estou constantemente ligado. E tenho tido algumas chamadas de atenção ao longo dos anos sobre o meu comportamento no Facebook. E como se considero minimamente inteligente, tenho-me adaptado e tenho evoluído. Eu atualmente não falo de política no meu Facebook. E eu sou apartidário, completamente apartidário. Não me venham com partidos políticos. Apesar de eu perceber que eles é que formam a democracia. Mas estes não. Nenhum. Mas sou um animal político. Tenho vontade de me expressar. E o Facebook é um espaço democrático de expressão. Mas também sei que no dia a seguir posso ter alguém que eu critiquei aí sentado à minha frente. E essa pessoa pode me dizer, ah, mas você ontem escreveu. E eu respondo-lhe claramente, meu amigo, aqui é o José Gabriel Quaresma, jornalista. Eu tenho a certeza absoluta que sei separar as águas, mas não garanto que a pessoa que está à minha frente tenha a mesma ideia, que saiba que eu sei separar as águas. E, portanto, há que haver uma certa contenção naquilo que escrevemos e nas opiniões que formulamos. Até porque há espaços próprios para a opinião. Mas não há aí a convergência do ser jornalista também com aquilo que é a vida pessoal? O José Gabriel Quaresma é sempre jornalista 24 horas por dia? É uma das perguntas mais difíceis que me fizeste. Porque é impossível de dividir, neste caso, já que a palavra disse, associar, não estava a sair, dividir a pessoa, o ser humano, daquilo que é o jornalista, já que estão no mesmo corpo. Ao contrário do que dizem muitos colegas meus e até colegas com cargos de responsabilidade, não é difícil. Eu digo, é impossível. Antes de tudo mais, um jornalista é um cidadão de pleno direito, ok? Porque eu hoje sou jornalista e quando sair daqui, se calhar convidas-me para ir trabalhar para a empresa de um familiar teu e eu deixo de ser jornalista, certo? Portanto, primeiro é a condição humana. Sou um cidadão de pleno direito. Mas como sou jornalista e mexo com áreas sensíveis, tenho que encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que me apetece dizer e o que eu efetivamente posso dizer, uma espécie de autocensura assumida. Uma espécie de censura assumida, até se quiseres. Eu sou contra a censura, como é óbvio, nasci antes do 25 de Abril. Mas aqui tem que ser. Porque, de facto, hoje o mundo tem acesso a ti. E uma coisa que tu digas, marca-te. E, portanto, é uma questão até de proteção. E uma questão de aprendizagem. As pessoas evoluem ao longo dos anos e vão adaptando-se ao que dizem, ao que fazem. E eu, é como te digo, neste momento não escrevo sobre política já há um ano no meu Facebook, até porque a minha mulher é editora de política, e, portanto, um mais um podem ser dois. Não escrevo sobre futebol, porque depois vem lá aquela gente toda doida, cega. Escrevi agora, como o meu Benfica foi campeão, mas não escrevi sobre o Porto, sobre o Sporting, escrevi sobre o meu Benfica. Mas porquê? Porque acho que agora já ninguém pode acusar de nada. Nunca me acusaram e agora também não podem acusar. Certo? Porque as pessoas sabem que eu sou do Benfica, mas sabem que eu leio uma notícia do Sporting, do Benfica ou do Porto, da mesma forma. Mas, para concluir a resposta à tua pergunta é, eu acho que nós podemos dar a nossa opinião. Acho que temos que ter a consciência até onde é que podemos ir, sobretudo para nos protegermos a nós e à nossa entidade patronal. Eu nunca disse mal no Facebook da concorrência. Nunca. Nem da minha entidade patronal. Porque senão isso era estar a cometer suicídio. Há aí um ato também de, digamos, representação, de ser ator. Muito, muito, muito. Eu digo isso aos meus alunos, assumidamente. Quando nós nos... O boneco José Gabriel Quaresma. Sim, completamente, completamente. Há um boneco José Gabriel Quaresma, com os outros não sei, comigo há. Mas não é um boneco fake, fictício. É um boneco que o José Gabriel Quaresma poliu para estar ali. Porque o José Gabriel Quaresma está ali a dar as notícias. O José Gabriel Quaresma emociona-se a dar uma notícia. E tenta controlar-se para... porque está à frente de pessoas. Mas é um boneco, claro, é um boneco porque te vestes, é um boneco porque tens que colocar a tua voz, as expressões, é um boneco, eu vou dar um exemplo que aconteceu no último fim de semana, estou a arrepiar-me todo por causa do naufrágio. Eu estava a dar aquelas notícias de toda meia hora, e recebo uma mensagem de um tipo que me disse, Gabo. Ah, das Caxinas. Das Caxinas, disse-me, Gabo, o meu primo era o de Vila do Conde. Eu não vou dizer quem é o tipo porque é um tipo conhecido, mas o nó da garganta que eu estou a ter agora passei a ter de hora a hora e de meia a meia hora. E no fim do dia ele mandou uma mensagem a dizer, ainda te admiro muito mais e gosto muito mais de ti pela forma como tu deste estas notícias. Nós somos pessoas, antes de mais, e se tu tiveres 3, 4, 5 horas em direto, numa tragédia em direto, tu estás a absorver aquilo tudo de tal forma que quando eu regressei ao jornalismo, à apresentação, no dia 19 de janeiro do ano passado, levei logo com um autocarro que caiu de uma ribanceira e tive 5 horas em direto. E quando cheguei a casa, eu parece que tinha levado uma tareia tão grande, que me deitei no sofá e apaguei-me. Porque eu tinha aquilo tudo dentro de mim. E eu não consigo, eu sou uma pessoa emotiva, eu não consigo dissociar-me, se tiver horas e horas a apresentar, das coisas que disse, das pessoas, das caras que vi, não consigo. E se calhar por isso humanizo muito o jornalismo que faço. E quem vê jornalismo e quem acompanha os canais de informação e todos os noticiários existentes estão também, essas pessoas estão preparadas para perceber que um jornalista também é um ser humano? Estão preparados para receber essas emoções que o jornalista também dá? Eu acho que sim, porque as pessoas hoje em dia, mercê daquilo que falámos há pouco, da oferta que têm, que é imensa, as pessoas escolhem o que querem ver. E hoje as pessoas são muito mais informadas do que eram de facto há 20 anos. O jornalismo convive bem com esse humanizar? Sim, eu creio que sim. Eu ainda aqui há tempos tive nas redes sociais um vídeo que se tornou viral porque fiz um gesto feio, no fim do jornal. Já tinha entrado o genérico final, alguém, enfim, fez uma montagem muito manhosa e pôs aquilo nas redes sociais. E eu fui aos blogs onde estava e disse, importam-se tirar o vídeo? Mas tirar porquê? Não estou a dar uma ordem, estou a perguntar se importam de tirar o vídeo. E todos tiraram. E se calhar um vídeo que estava a ser viral desapareceu de repente, nunca mais se ouviu falar. Isso se calhar deve-se a quê? As pessoas não estavam habituadas a que um jornalista da televisão fosse ter com elas e dissesse, olha, desculpa lá, está aqui a acontecer isto. Porque eles diziam, ah, os teus colegas vêm e ameaçam. Eu não funciono assim na vida. Se tu queres fazer uma entrevista, fazes. Se não queres, não fazes. A entrevista é tua. E retiraram dos blogs, retiraram das páginas. Se calhar isso tem a ver com o facto de eu humanizar o que faço. Sendo que eu humanizo o que faço, as pessoas dizem, ah, tu tens um estilo diferente. Não tenho estilo nenhum diferente. Sou eu, Zé Gabriel, eu pessoa, meto muito de mim naquilo que faço enquanto jornalista. Estamos perto de terminar esta entrevista nas Conversas de Esquina, faltam cerca de 8 minutos para o fim de mais um programa. Uma pena. Ainda gostava de falar, não, mas vamos. Ah, estás a falar a sério. Estou a falar, sério, estou a gostar imenso. Ainda vamos repetir mais uma vez este programa um dia destes, porque ainda há muito para falar, mas gostaria de falar um bocadinho sobre isto, porque é um projeto um bocadinho à parte daquilo que tu fazes, que é o Out of the Office, que é um projeto, eu pesquisei, um bocadinho inovador. Um bocadinho grande. Um bocadinho grande, sim. Um bocadinho grande. O Out of the Office, agora vou tentar ser mais rápido nas respostas. O Out of the Office era para ser só um livro. Foi o Carlos Gonçalves, que é o CEO do Ávila Business Center, que está na indústria dos espaços de trabalho, que me convidou para escrever um livro, porque eu fui lá dar aulas nos espaços de trabalho dele para uma empresa, e ele conheceu-me, enfim, e começámos a escrever um livro. E, entretanto, houve uma pessoa nos Estados Unidos, uma portuguesa, que amiga dele, e com uma posição muito relevante na indústria, que quis apadrinhar o projeto. E fomos em frente, criámos uma aplicação, desenvolvemos a tecnologia, criámos uma plataforma. Isto é uma plataforma de comunicação à escala global, em tempo real, basta um clique. Clique, mandas uma mensagem para as apps fazem feedback, criámos um canal de broadcast com o nosso parceiro tecnológico e, portanto, temos um Out of the Office TV, enfim, temos N canais que partem do livro. E o que é que estamos a fazer neste momento? E isto tudo, obviamente, apadrinhado por grandes gigantes, Microsoft, Cisco, Steelcase, portanto, eles reviram ou ouviram valor no que inventámos, porque foi inventado. Dois portugueses inventaram uma plataforma de comunicação nova, à escala global. Nenhuma organização gigante, global, conseguiria desenvolver um projeto destes porque era caríssimo. Nós temos-o na mão e neste momento só estamos a tentar vendê-lo para o estrangeiro. E este projeto Out of the Office é como mais um filho para ti? Já não é tanto. As coisas, os filhos, aquela adrenalina. É um bocado assim, os filhos agora são. Os projetos são filhos. Para mim, quando eu começo, estou neles. Depois deles nascerem, ok, vai à tua vida, porque tenho lá o Rodrigo e a Maria em casa e esses é que eu tenho que cuidar. Mas, sim, são uns filhos, enquanto eu estou envolvido, eu envolvo-me muito. Eu estou a escrever um romance agora e agora parei 2 semanas porque já estava dentro daquilo de tal forma que tinha que sair. E, portanto, seja o que for, esta entrevista, seja o que for na vida, eu sou incapaz de fazer o que quer que seja se não tiver aqui um bocado, um pingo de paixão cá dentro, uma vontade. Mas agora aprendi com a vida também que, ok, estás aí, agora vou-te tratar-te com objetividade porque a parte da paixão já lá vai. E esse espaço temporal é um espaço temporal que demora a aparecer, essa diferenciação entre aquilo que é a paixão onde estás envolvido e depois, ok, isto continua a ser terreno, não, é é natural, porque repara, tu começas a fazer um projeto e entras dentro dele e estás cego. Acabaste o projeto. Isso é o que dizia o Steve Jobs, e entregas nas mãos dos outros. E a partir desse momento o que tu queres ver é os outros divertirem-se com o que tu criaste. E é nesse momento que deixa de ser o teu filho para passar a ser um adulto que está no mundo. Para a resposta rápida, o futebol é o melhor analgésico que os portugueses têm? Completamente. Qualquer governo agradece. Desde que ganhemos. E quem é o verdadeiro José Gabriel Quaresma? É este que estava aqui a falar, sinceramente, sem subterfúgios, sem a tal capa do ator. Mas só para acabar, a propósito da tal mensagem que recebi, eu depois respondi a dizer, é como o palhaço, temos que ter dignidade, mesmo quando não nos apetece fazer rir. E chora-se muito em casa? E no carro. E às vezes no estúdio também. Desafio agora na TVI a 24, voltaste à antena, és um homem de desafios. Se daqui a um ano voltássemos a falar, que objetivo é que gostavas que te propusessem nessa altura? O que faria o José Gabriel Quaresma mudar mais uma vez? Sair da TVI para um projeto completamente diferente, completamente novo, desligado do jornalismo, mas sempre, sempre, sempre, sempre, sempre ligado à comunicação e aos conteúdos. Para ti, o que é o jornalismo? É um fucking bastard. É a paixão da vida? É, completamente. É a paixão que fica? Sim, acabei de dizer. Um dia se saísse, tinha que ir fazer qualquer coisa ligada à comunicação, aos conteúdos, aos textos. Tinha que ser. E o bichinho vive para sempre. Foi José Gabriel Quaresma aqui nas Conversas de Esquina. Voltamos na próxima semana com mais um convidado. Muito, muito obrigado pela tua presença aqui. Pá, foi um gosto, um prazer. E podes ter a certeza, vamos voltar a repetir isto mesmo. E a resposta está dada. Quando quiserem, é só convidar. Tive muito gosto. Obrigado. Até para a semana. Beijinhos e abraços. see, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. It's easy.